Fórum Lisboa. O que nos move é a cidade. Ouvimos e debatemos com quem sabe as propostas que interessam a Lisboa. A voz do Fórum Lisboa na Rádio Amália. Todas as segundas-feiras, às 7 da tarde, com a moderação de Antonieta Lopes da Costa. Repete terça às 11 da noite, porque Lisboa também é o nosso fado. Muito bem, bem-vindos a mais um Fórum Lisboa, o único programa de rádio que apenas debate assuntos relacionados com a cidade. Temos uma parceria com a Mensagem de Lisboa e um podcast em archive.org. Hoje temos o António Proa, do PSD, a Carla Madeira, do PS, o Carlos Ardisson, do CDS, e a Ana Jara, do PCP. Estamos cá todos. Vamos falar de Arroios, mais precisamente das polémicas relacionadas com o fecho de esplanadas na freguesia, e também da JCDCO e das alterações nas paragens de autocarros, um pouco por toda a cidade, com críticas várias à execução desta obra. Primeiro, vamos a um minuto a cada um sobre um assunto que vos pareça relevante. António Proa, hoje comece por si. Ora, vivam, boa tarde aos nossos ouvintes e aos meus colegas. Eu estava à espera que a Antonieta referisse. Ouviu-se que a sua voz em hoje, fundo, mas não se percebeu o que era. Que hoje, mas vão perceber agora os nossos ouvintes, que hoje é o último programa desta temporada. Sim, antes até de, setembro, descanso. Mas a gente diz isso. E o meu primeiro minuto é precisamente por causa disso. Ah, por isso, ok. Muito bem. A importância de o referir agora. Porque já vão 5 anos de programa, nós não assinalámos. É verdade, este ano oficialmente, não assinalámos os 5 anos de vida deste programa, desde maio de 2019. É o único programa, como é sempre introduzido, o único programa de rádio que discute os temas que interessam a Lisboa. E eu quero assinalar esse facto antes de irmos para um merecido descanso. Agradecendo em primeiro lugar aos nossos ouvintes que nos acompanham, mas agradecer também aos meus colegas de debate. Este ano tivemos uma alteração, a saída do Modesto Navarro, que nos acompanhou aqui muito tempo, mas que foi justamente substituído pela Ana Jara, a mais recente aqui neste programa. Agradecer também à Antonieta Lopes da Costa, bem, a nossa moderadora, uma moderadora interventiva, e ainda bem, com esse perfil que contribui para animar os programas. E agradecer também ao Luís Montes, que tem confiado, responsável por esta estação, e que tem confiado neste modelo de programa. E a terminar, quero partilhar o gozo que me dá. Eu às vezes digo isto aos meus colegas, a Antonieta sabe particularmente o gozo, o prazer que me dá vir aqui discutir sem limitações, sem constrangimentos, discutir a cidade de Lisboa, que eu tanto gosto, e dizer exatamente aquilo que penso sobre os assuntos que trazemos aqui semanalmente. Tem-me dado muito gozo. Agora vamos de férias, mas devemos de regressar com energia redobrada. Imagino que também estendo aos seus agradecimentos ao Carlos e à, não, e à Carla. Não, comecei por dizer, os meus colegas de debate, depois particularizei a Ana Jara, porque é mais recente, mas em geral aos meus colegas de debate, sem eles, não me dava tanto gozo. Claro, eu não ouvi essa parte, por isso agora ia puseste à chega. Carla Madeira, o seu minuto. Boa tarde a todas e a todos, agradeço os agradecimentos, cumprimentos do António Proa, que são recíprocos, têm sido de facto anos, e eu que cheguei mais tarde, mas anos muito gratificantes. E 5 anos, é interessante que já vão 5 anos de emissões. Já. Sim, sim. É já obra. É um número redondo, já é obra. Eu, no meu primeiro minuto, gostaria de destacar uma obra que foi feita pela minha junta de freguesia, mas que é uma obra para a cidade, que eu já referi numa comissão, porque foi coincidência, tinha acabado de vir do espaço. A cidade de Lisboa, aliás todo o país, mas aqui a cidade de Lisboa, é onde estamos, tem poucos parques infantis inclusivos. O que é que isto quer dizer? Poucos parques infantis para crianças com necessidades especiais. Se nós andarmos pelos parques infantis da nossa cidade, são muito poucos os brinquedos adaptados para crianças em cadeira de rodas ou com dificuldades cognitivas. Motoras ou cognitivas. Exatamente, o que de facto é uma pena, e é algo que nós temos que procurar inverter, porque as crianças têm todas o direito a brincar, independentemente da sua condição motora e cognitiva, e há pais que têm filhos com necessidades especiais que muitas vezes têm que andar quilómetros dentro da cidade para poder ir a um determinado sítio que tem um brinquedo inclusivo. Bom, foi a pensar nisso que a junta que eu tenho a honra de presidir decidiu transformar o parque infantil existente na Praça Dom Luís, que para quem não sabe onde fica, é mesmo ali ao lado do Mercado da Ribeira, que era um parque com 100 e poucos metros quadrados. Triplicámos o espaço desse parque, portanto temos um parque com 300 mais 300 metros quadrados, com brinquedos inclusivos, ou seja, brinquedos que podem ser usados pelas crianças sem qualquer dificuldade motor ou cognitiva, mas e também brinquedos pelas que têm que podem ser usados por crianças com necessidades especiais, nomeadamente crianças em cadeiras de rodas. Foi um projeto que me deu particular gozo fazer, executar e acompanhar. Fizemos-lo em parceria com a Associação Salvador. Aliás, o projeto de consultoria foi feito por eles, porque temos que ir ter com quem conhece, com quem sabe, e isso determinou o sucesso deste parque, que com bastante rapidez conseguiu ser feito. Terminado este parque, já começámos com o projeto para o Parque do Príncipe Real, que também vai ter um espaço mais alargado com brinquedos para todas as crianças e, desculpem dizer isto aqui, é uma obra feita pela minha freguesia, mas é uma obra para a cidade, não é uma obra destinada apenas às crianças. E ficam os nossos ouvintes a saber que parques infantis com brinquedos inclusivos estão na sua freguesia já há um. E em breve haverá um segundo. Em breve haverá outro. Ana Jara, o seu minuto. Então, muito boa tarde a todos e a todas, e quero agradecer ao António Proa a menção a este último ano, em que tive o prazer de ingressar esta equipa, e muito agradeço o convite e muita honra tenho em substituir o Modesto Navarro. Muito bem. O meu minuto vai para o caso do Hospital do Desterro. E vai para o caso do Hospital do Desterro porque na última reunião de Câmara a semana passada foi à Câmara e foi aprovado um hotel e um centro comercial para este edifício que é o último, talvez, expectante, grande edifício expectante da Avenida Almirante Reis. E portanto eu penso que toda a gente se lembra quando houve uma promessa amplamente noticiada de que isto seria um espaço destinado a oficinas, residências artísticas, um equipamento cultural, uma escola de artes, oficinas. Quando é que se prometeu isso, Ana? Isso prometeu-se no final do mandato passado. Portanto, houve aqui, havia aqui uma promessa, embora o edifício estivesse já nas mãos da STAMO, e a passar por uma empresa que é a Mainside, que, enfim, conseguiu comprar este hospital por 10 milhões e meio. Em 2022, eu acho que toda a gente se pode rir um bocado deste valor hoje em dia. Porque, e pensar que foi só há 2 anos que, por 10 milhões e meio, a Câmara não exerceu o direito de preferência de um espaço central como este. E, na verdade, já percebendo que a Avenida Almirante Reis, enquanto o eixo poderia, e eixo a ser trabalhado pela Câmara, porque vai haver um plano, está a ser desenvolvido um plano pela Câmara para requalificar a Avenida Almirante Reis, não adquirir este edifício, eu acho que é uma jogada, enfim, é perder um golo em frente da baliza. Bom, este património, nós na última reunião de Câmara, foi muito discutido e foi inexplicável. Nós não temos explicação para isto, porque existe um protocolo entre a Mainside e a Câmara que obriga a Mainside a cumprir uma série de requisitos, tendo em conta o projeto, num edifício que outrora era público e que foi alienado por este espetacular valor. Na verdade, o que a Mainside veio licenciar é a ampliação de um espaço hoteleiro e, portanto, o que nós vamos ter no Hospital do Desterro é um espaço de hotelaria com um espaço comercial, tipo galeria, centro comercial. E, portanto, isto em zona de pressão urbanística, com a carência habitacional que Lisboa tem, e vai ser mais um edifício a ampliar tudo isso e todo esse registro, e essa frequência. Eu acho que é, eu queria só dar nota de uma questão e até dizer, porque estive presente nessa reunião de Câmara, eu acho que neste momento as forças, enfim, que são o PS, PSD, CDS, olham para isto como se fosse um fado inevitável. E eu não posso compreender isso, não é? Este edifício teve nas mãos do Estado, teve depois a oportunidade de passar para a Câmara. Mas quer dizer, está abandonado há uma série de anos, é isso? Não está sei. Abandonado há uma série de anos. Aliás, foi desmantelado enquanto hospital e desde então não teve mais uso. Isto foi para aí há 10 anos, julgo eu. Talvez há 10 anos. E portanto, mas teve muitos destinos e podia ser muita coisa, podia ser até habitação, podia ser um equipamento cultural, agora não vai ser nada disso, não é? Porque houve um protocolo que foi rasgado, ou então metido numa gaveta, eu acho que foi rasgado mesmo, porque já ninguém se lembra, e então este promotor privado não é obrigado a fazer aquilo que prometeu e com base naquilo até no acordo com que comprou este edifício. E é preciso que se diga que isto pode ser um exemplo para aquilo que temos que combater e eu acho em particular com este caso que haveria volta a dar e há outros hospitais a serem a estarem na lista da STAMO, como propriedade da STAMO, muitos hospitais da Colina de Santana, muitos deles a funcionar, o São José, Santa Marta, Capuche, enfim, falta um rol deles, o Bombarda até que já trouxemos aqui, que também é da STAMO, há um rol deles que é de interesse público evitar que tenham este destino. Muito bem, Carlos Addison, falta o seu minuto também. Cumprimentar-vos a todos, aos nossos ouvintes também lá em casa. O meu minuto vai reincidir um bocadinho sobre algumas coisas que eu já tenho aqui falado e que cada vez estão mais evidentes para mim. A falta de cidadania e de civismo com que as pessoas estão e de uma forma que me entristece muito, até os mais novos que já deviam ter outro tipo de comportamentos, já deviam estar mais sensibilizados para o ambiente, para o comportamento da gestão dos resíduos, tudo isso, e que infelizmente não acontece. E dou como exemplo, ainda hoje e ontem tivemos no Mel Arena um espetáculo, uma artista que atrai muitos jovens e a quantidade de lixo produzida é de tal forma enorme que temos uma equipa constantemente a andar em redor a recolher os contentores e tudo o que é abandonado na via pública. Há pouco me diziam, inclusive, mantas e sacos de cama que são utilizados para pernoitar ou para ficar ali porque chegam muito cedo e fica tudo caído, abandonado. Já temos visto isso em alguns festivais por esse mundo fora, o mais famoso é a Inglaterra, onde fica uma cidade de lixo a seguir ao festival. Aqui não chegamos a esse ponto, também não é um local onde se vai pernoitar 5 ou 6 noites seguidas, como acontece nos festivais, mas mas é mais uma vez uma nota à falta de civismo. É uma falta de civismo que ainda há pouco, quando me dirigia para aqui, um senhor do carro à minha frente, um Renault Modos, a única coisa que ele tinha era de Modos era o Renault, porque de resto abriu o plástico do maço de tabaco e atirou-o pela janela, portanto, e os separadores das nossas... Por exemplo, os separadores centrais das nossas avenidas ali no Parque das Nações, e certamente por todas as freguesias, por todo o lado, são o vazador do lixo que as pessoas produzem e consomem no carro. São iogurtes, são embalagens de iogurtes, são coisas... Eu já tirei de dentro de arbustos garrafas que estão lá enfiadas dentro, que foram projetadas para lá... É inacreditável. Como é que isto ainda hoje em dia, no século XXI, as pessoas podem considerar que o lixo, eu livro-me do lixo e não quero saber o que é que acontece a seguir, seja na rua, seja à volta do ecoponto, seja à volta do contentor de lixo, e isto não se passa só no Parque das Nações, passa-se por todo o lado. E enquanto as pessoas não se mentalizarem que têm um papel ativo em cada gesto que fazem, em que o ambiente e o espaço público se melhora, não vai haver condições nunca para termos a cidade limpa, higienicamente falando, porque não podemos ter um funcionário atrás de cada pessoa e essa pessoa a produzir lixo constantemente. É inacreditável e é um apelo. Eu sei que é um bocado difícil, nem as pessoas nos estão todas a ouvir, nem se consegue mudar, mas é necessário que falemos. Mas muitas ouvem, então que se diga às pessoas que é necessário, aquele simples gesto que é tirar só a coisa para o chão ali ao lado. O lixo não acabou ali, o lixo vai perdurar ali, vai ser arrastado, vai para uma sarjeta, vai parar ao mar. E isto não é lógico nos dias de hoje. Todos nós sabemos que não se deve fazer isso e é um apelo que eu deixo aqui para o verão. Vão fazer piqueniques, vão fazer isso. Se levaram a comida, o que resta, embrulham, levam, porque o senhor da higiene urbana ou a senhora da higiene urbana não vai conseguir descobrir que atrás daquele arbusto vai lá ficar aquilo. Claro. E aquilo vai lá ficar, vai ser aberto por ratos, vai ser inacreditável. Eu já estive aqui, por exemplo, à quarta-feira, quando nós temos fados ao vivo, pessoas dos fados que vêm ouvir os fados que nos falam das coisas que vocês dizem no programa, portanto, ouviram e gostaram, portanto, as pessoas ouvem. É essencial, claro, que sim. Tomemos todas essas atitudes e uma coisa que nos parece insignificante para cada um de nós pode fazer a diferença se todos as fizermos. Vamos então ao primeiro tema. Tenho aqui uma pequena declaração de interesse. Vamos falar de uma junta de freguesia, Arroios, com a qual mantenho atualmente uma colaboração. No meu caso, trata-se de uma colaboração numa revista da freguesia e também na área da cultura, mas não podia deixar de frisar aqui no programa, uma vez que vamos também falar, que vocês vão falar da freguesia. O fim das esplanadas Covid em Arroios, os proprietários dizem defender o sossego da vizinhança, a junta de freguesia do bairro Lisboeta discorda. A Junta de Arroios está decidida a acabar com as esplanadas Covid, escreve o Semanário Expresso, para desagrado dos proprietários de restaurantes e bares e alívio de alguns moradores. Há ali 28 espaços que estão a ser obrigados a retirar as suas esplanadas, que foram criadas durante a época da pandemia para garantir o funcionamento de vários negócios e no cumprimento das regras de distanciamento social. As esplanadas terão sido atribuídas de forma excepcional e por causa da pandemia, diz a Junta, mas agora os proprietários gostariam de as manter, mesmo que para isso tivessem de pagar alguma coisa. Com o fim da pandemia, a Junta diz que ainda foi também sensível à recuperação de negócios na freguesia, tendo autorizado as esplanadas por mais um ano, o de 2023, e até agora, portanto, no fundo, mais 6-7 meses. Outras juntas em Lisboa já fecharam todas as suas esplanadas Covid-19, mas não se ouviram grandes protestos, como no caso desta freguesia. Ana Jara, vou começar por si. Então, eu queria começar por dizer que no momento da cidade em que as esplanadas servem para defender o espaço público, de facto passámos de era. Passámos para uma era em que isto está tão ameaçado que até as esplanadas defendem o direito ao espaço público. E é preciso que se diga isto porque, enfim, o espaço público é destratado. Aliás, vamos ter outro tema, o nosso segundo tema também é sobre o espaço público, que os fregueses de Arroios, fregueses barra comerciantes também, sentem que perder aquelas esplanadas é, enfim, perder espaço público, perder qualidade de vida em Arroios. Eu gostava de dizer que, até com uma declaração de interesses, eu estive na criação destas normas do Covid-19 para as esplanadas. Era um grupo de economia e eu própria estive envolvida nessa normativa mais aberta para suprir um período muito difícil para os comerciantes, enfim, de Arroios, da cidade de Lisboa, de todo o país, que era não poder receber, não é? Exatamente, não poder receber pessoas no interior dos estabelecimentos, e os estabelecimentos pequenos e grandes foram bafejados com estas normas mais abertas. Não é só a norma de permitir instalar esplanadas em lugares de estacionamento, são várias, é preciso que se diga, é uma abertura muito mais geral que isso. No entanto, esta questão em Arroios toma proporções em 28 estabelecimentos que têm, de facto, uma ocupação destes lugares de estacionamento. Eu penso que... Mas a Ana Jara acha que aqui a questão é os lugares de estacionamento? Eu acho que a questão foi colocada nesses termos. Eu duvido que seja só essa questão, não é? A questão é mais ampla. E eu diria até que esta história das esplanadas deveria ser repensada, porque tanto esta norma de permitir ocupar lugares de estacionamento pode ser interessante, não revogá-la, não é? Como está iminente, porque é uma norma temporária, tanto como outras, é preciso repensar. Vou dizer isto porque repensar a questão das esplanadas, eu acho que é uma necessidade. É uma necessidade, porquê? Porque esta vai ficar mais um ano, esta norma vai ficar mais um ano em Arroios, depois já foi revogada noutras freguesias e nós temos que pensar nisto à escala da cidade inteira. Não dá para, enfim, protelar, deixar estas pessoas também numa situação que é de vulnerabilidade. As pessoas daqui a um ano vão fazer o quê? Vão outra vez lutar? Não, eu acho que este ano, se calhar, é um ano para repensar isto. Repensar tanto estas questões que são, dizem respeito a esta norma dos lugares de estacionamento, mas outras, oh, Ana, que eu acho... temos que passar aos outros, senão depois não há tempo. Sim, mas só para terminar, neste momento as esplanadas ocuparem lugares com elementos amuralhados, com elementos fixos no espaço público. Há, de facto, um tratamento de alguns lugares que peca por falta de direito ao espaço público, porque há esplanadas com uma amplitude e que ocupam um espaço que nem sequer sai à noite, quando os estabelecimentos não estão a funcionar. Eu penso que isto deve ser também repensado com esta norma e a partir desta luta que ocorre neste momento em Arroios. Eu pergunto, António Proa, há regras, estas esplanadas foram abertas, como frisei, com condições especiais, aliás, sem pagamento por parte dos comerciantes. Normalmente uma esplanada paga-se, neste caso, sem pagamento, porque eram em condições especiais da Covid-19. Agora, há forma, por exemplo, desta... Quem é que autoriza as esplanadas? É a Câmara e não as juntas, ou é as juntas? Ou são as juntas? E no caso de ser a Câmara, então não se pode tentar aqui pedir uma alteração desta condição de esplanada Covid, passando para a esplanada mais definitiva, digamos assim, e pagando o que é devido por uma esplanada normal em Lisboa, porque esplanadas, acho que todos estamos de acordo, são espaços agradáveis para se estar em Lisboa, não é? É, eu ia também, depois de duas declarações de interesse, estava aqui a pensar que declaração de interesse é que fazia, e lembrei-me de uma. Eu tive a responsabilidade da gestão do espaço público há muitos, muitos anos, enquanto vereador na Câmara de Lisboa, e se há coisa que eu procurei promover, na altura houve a renovação de vários espaços verdes na cidade, e havia um ponto de honra que era, sempre que fosse possível e adequado, era instalado um quiosque e uma esplanada para usufruto da população. E portanto eu sou muito a favor das esplanadas, da existência de esplanadas enquanto locais de estadia e de convívio na cidade, acho que são muitíssimo importantes. Ora, o que está aqui em casa não é nada disso. Nem põe em causa nenhum destes princípios da defesa e da promoção das esplanadas em geral, e mais em geral ainda do usufruto do espaço público, de que eu sou um adepto muito militante. O que está aqui em causa é uma medida que foi anunciada como de caráter excepcional e transitório durante o período da pandemia, em que o município, com o acordo da Assembleia Municipal, porque isso na altura implicou a isenção de taxas, portanto, ao contrário das outras esplanadas, das esplanadas licenciadas, cuja competência neste momento é das juntas de freguesia, estas esplanadas tiveram um licenciamento especial, desde logo, porque não são isentas de taxa, e além do mais o município na ocasião inclusivamente financiou a aquisição de mobiliário para a abertura destas esplanadas, e portanto foi uma medida justíssima de apoio ao setor, um setor da restauração que foi particularmente atingido com as restrições aplicadas à vida de todos nós, mas também ao setor da restauração. Ora, o que está aqui em causa, eu parece-me pouco provável, porque é pouco inteligente, que o argumento sejam os lugares de estacionamento, porque, apesar de tudo, são alguns, mas o problema de estacionamento não se resolve por aí, quer dizer, não é por se permitirem numa rua mais um ou dois lugares de estacionamento, numa rua em que a carência é de dezenas de lugares para os moradores, que resolve o problema. Portanto, não me parece que seja esse, na verdade, o argumento, nem me parece muito inteligente utilizar esse argumento. O problema aqui, ou melhor, os problemas aqui, do meu ponto de vista, são outros. Em primeiro lugar, no caso mais... António, apelo à sua capacidade de síntese. Sim, senhora. No caso mais mediático de Arroios, e vale a pena sublinhar o que a Antonieta disse do início, isto já aconteceu, este processo de normalização após este período excepcional e, portanto, de encerramento das esplanadas excepcionalmente licenciadas, aconteceu em várias freguesias e não houve este burburinho que agora está a acontecer. Enfim, resta saber porquê, não me vou deter muito nisto. Agora, sei que há problemas de ruído associados ao funcionamento desta esplanada. Estou aqui a olhar para a Carla Madeira, porque ela é particularmente sensível aos problemas de gestão destas atividades e da compatibilidade com os moradores. Portanto, há problemas de ruído, há problemas de incómodo para os vizinhos nesta zona, eles foram referidos e têm sido referidos, e por outro lado, pegando agora e sendo sensível aos argumentos da Ana Jara, qualificação do espaço público, do usufruto, da apropriação do espaço público, e as esplanadas podem contribuir para a qualificação e para o usufruto do espaço público, o problema é que, e os nossos ouvintes acompanhar-me-ão, muitíssimas destas esplanadas não têm qualidade nenhuma, não estão em sítios adequados, não são agradáveis, e por isso foram temporáveis e excepcionais, e portanto o encerramento destas esplanadas que provocam ruídos, esplanadas que estão em locais que não em que não promovem a qualidade do espaço, em que nem sequer dão qualidade aos seus utentes, acho bem que sejam encerradas se queremos uma cidade com o mínimo de qualidade. Obviamente que eu concordo que é necessário pensar numa estratégia para a cidade em termos de qualificação e usufruto do espaço público. Agora, não se utilize este caso para dizer que a junta A, B ou C está a encerrar, ainda para mais, com a ideia de que foi uma surpresa. Foi uma surpresa para os proprietários. Não foi. Isto já era para ter acontecido e, provavelmente, se calhar, o erro foi terem-se prolongado estas autorizações de funcionamento. E, portanto, quanto a este caso, parece-me uma atitude correta, adequada, que zela pelo bem-estar das populações, no caso desta freguesia de Arroios, mas, em geral, quando estas situações se colocam, é assim que os responsáveis devem agir. Isso é uma coisa. Outra coisa é, e uma coisa não invalida a outra, promover. É necessário, obviamente, pensar na cidade e na qualificação do espaço público, mas também é justo dizer que muitos passos têm sido dados na qualificação do espaço público, e até vou dar o exemplo do programa Uma Praça em Cada Bairro, que, enfim, nem em todas, eu agora também me lembraria aqui de um ou dois maus exemplos de qualificação do espaço público, mas outros, há bons exemplos de qualificação do espaço público. Ainda há uma ou duas semanas foi reaberto o Largo de São Sebastião, que é um bom exemplo de qualificação do espaço público, e que já agora tem lá também um quiosque. Suponho que terá no futuro uma esplanada, e ainda bem. Carla Madeira, imagino que a sua freguesia também tinha esplanadas destas, ainda tem? Como é que é? Em lugar de estacionamento nunca teve. Sim, em lugar de estacionamento não. Bom, eu gostaria aqui de dizer que o licenciamento de esplanadas é uma competência exclusiva das juntas de freguesia. Exato. Portanto, cada junta de freguesia pode licenciar. Eu não disse o contrário. Não, ninguém aqui disse o contrário. Carla está só a frisar, não é? Exatamente. Mas o regulamento é da Câmara. Não, mas a questão é, a lei 156 dá como competência exclusiva às juntas de freguesia o licenciamento de esplanadas. Portanto, uma junta de freguesia decide pela emissão ou não emissão de uma licença de esplanada, da mesma forma que é bom não esquecer que todas as esplanadas são licenças precárias, têm a duração de um ano, e, portanto, e a qualquer momento uma junta de freguesia pode decidir retirar a licença de esplanada. Mesmo das outras, esplanada. Sem ser Covid. Sim, mesmo sim. Exatamente, o Covid, vamos lá ver, o Covid, houve aqui um esforço conjunto de toda a cidade no sentido de apoiar o setor económico, criando criando o mais possível sítios ao ar livre, batalhas esplanadas provisórias. Agora, para ajudar as pessoas. E, portanto, a Câmara deu essa possibilidade, nomeadamente isentando, isso foi, houve uma autorização na Assembleia Municipal e depois nas Assembleias de Freguesia também, porque lá está, a competência é sempre da Junta de Freguesia, e houve uma compensação financeira por parte da Câmara às Juntas de Freguesia, mas de qualquer forma é importante também este programa para esclarecer algumas coisas. Quando se fala às vezes do valor, o valor com uma esplanada, não sei se as pessoas lá em casa têm noção, é um valor irrisório, estamos a falar de 19€ metro quadrado ano. Portanto, a desgraçada da Junta de Freguesia que estiver dependente das receitas da esplanada para poder, usar essa verba em prol das suas despesas. Portanto, aqui ficar bem, bem claro que a questão da compensação. Do pagamento compensação também não é nada especial. É irrisório. De facto, na altura houve aqui um grande esforço em toda a cidade, em todas as Juntas de Freguesia e na Câmara, de apoiar o mais possível os comerciantes. E aqui, cada junta de freguesia, conhecendo o seu território, naturalmente decidiu pela emissão de determinadas esplanadas ou não. Eu, no caso da junta de freguesia que presido, que tem já um problema grave de estacionamento para moradores, eu, quer em tempo Covid, quer em tempo pré-Covid, quer em tempo pós-Covid, nunca autorizei nenhuma esplanada que retirasse lugar de estacionamento. Porque precisamente os lugares de estacionamento existentes eram poucos para os moradores. Na altura do Covid, os moradores até estavam em casa, não é? Nem podiam tirar os seus carros. E a sua portanto, freguesia, particularmente eu entendi, de ruas pequenas e de, não é? De precisamente, de portanto, eu nunca tive o problema de retirada de esplanadas em lugar de estacionamento, porque nunca as dei, por isso simplesmente. Mas dei outras, dei outras que também geraram muita contestação quando foram tiradas. Nomeadamente, pus em passeios largos, vários espaços destes, fechei ao fim de semana algumas ruas para colocar esplanadas, tudo medidas que eram possíveis numa altura em que havia pouca circulação, quer pedonal, quer automóvel na cidade. Depois, quando a cidade voltou ao normal, essas esplanadas tiveram que ser retiradas e também tive muita contestação na altura. E aliás, quando por exemplo, cresceram os estabelecimentos e cresceram as esplanadas na Rua de São Paulo, que nós tomámos a medida impopular dos horários das esplanadas serem todos às 23 horas, eu lembro-me que houve aí muitas televisões, muitas, portanto, na minha junta também houve muita polémica em relação a isto. Agora, existe a questão do ruído também, que também é preciso ter em conta. Uma esplanada em que o estabelecimento prevarique, provoque ruído, que a esplanada provoque ruído, também quer dizer, um presidente de junta sensato e que zele pelo interesse dos seus moradores não vai renovar a esplanada a esse estabelecimento. E também tive situações destas, aliás, há meia dúzia de meses, já a Ana Jara estava lá, houve dois comerciantes que foram chamar-me tudo menos simpática por não ter renovado a licença daquelas esplanadas, mas aí nem estava em causa o lugar de estacionamento, mas o facto daqueles estabelecimentos estarem ilegais, de fazerem ruído, de incomodarem os moradores. E portanto, isto para dizer, e sem me demorar mais, que cada junta de freguesia conhece o seu território e portanto cada junta de freguesia define, tem obrigação zelar pelos interesses dos seus moradores e portanto deve definir se deve continuar a atribuir esplanadas, sejam em lugar de estacionamento ou sejam noutros espaços ou não. E portanto aqui, se a junta de freguesia depois entende que serve melhor os interesses dos seus moradores retirando estes espaços aos comerciantes, e portanto deverá fazê-lo, e acho que está no seu direito e no seu dever. Carlos Ardesani. Eu só vou lembrar que as medidas Covid que foram tomadas excepcionalmente para apoio do Covid já acabaram todas, já terminaram todas, e o problema que se calhar é que isso deixou andar tempo demais para facilitar e para ver se as pessoas por si próprias alinhavam em fechar o seu negócio. Mas quando se lê que um negócio que tem 10 lugares lá dentro e depois tem 18 ou 20 cá fora, que lhe permite uma rentabilidade muito maior, preferencialmente até a custo zero, como têm acontecido, porque sim, não estão licenciadas. Aí há um aproveitamento do espaço público. Há um aproveitamento do espaço público em prol daquele comerciante, e agora sem nenhuma razão, porque já passaram as medidas excepcionais de Covid e, portanto, não faz sentido que assim seja. Portanto, como a Carla disse, e como já se deixar bem claro, as juntas de freguesia são responsáveis pelo licenciamento das esplanadas e, no limite, um executivo, quando toma posse, pode decidir que não há naquele mandato de esplanadas. Daí a 4 anos, depois logo os vizinhos, os fregueses, decidirão se sim ou se não. Acho que nenhum de nós defendeu que isso aconteça. Agora, claro, tem que haver uma justa ocupação com horários adequados. Eu, por exemplo, no Parque das Nações não encontrei estas situações, mas encontrei, por exemplo, a Marina do Parque das Nações, aquela zona toda de esplanadas, era tudo abarracado, há 25 anos que nunca pagaram licenças a ninguém, e é muito difícil dizer às pessoas que vão ter que cumprir regras e vão ter que diminuir os espaços, porque isto tem que ter qualidade e não se pode estar a prejudicar a vida das pessoas que vivem aqui, porque o negócio dá jeito, nunca pagaram a ninguém, estenderam-se quase até dentro do rio e portanto vamos deixar andar as coisas. Isto é muito difícil de mudar. É lógico que os comerciantes estão habituados a esta situação, como aqui estavam habituados a ter um rendimento extra vindo destes lugares de estacionamento. Se há queixas, eu, por mim, o que me parece é que, e como vejo a função de Presidente da Junta, é que, primeiro que tudo, o Presidente da Junta defende os moradores. Como vejo a minha posição é, defendo os moradores, em seguida aos comerciantes e depois os eventos. Portanto, aquilo que, se há queixas de moradores, é tomar a decisão, e a decisão não está tomada, foi comunicada antecipadamente, as pessoas não querem cumprir. Há formas das pessoas serem obrigadas a cumprir. Era mais fácil que as pessoas se capacitassem, que foi um regime de exceção que já terminou. Muito bem, fazemos aqui um pequenino intervalo no Fórum Lisboa, voltamos já a seguir. Fórum Lisboa, porque Lisboa também é o nosso fado. Cá estamos então na segunda parte deste Fórum Lisboa. Agora falamos da JCDECO, das mudanças, na verdade, nas paragens de autocarro um pouco por toda a cidade. Há queixas, há obras paradas, parece que há falta de cimento, há paragens de autocarro sem luz. Há também muitas críticas da oposição, mas o contrato que estabeleceu que era a JCDECO a ficar com a publicidade e a trocar as paragens de autocarro foi feito ainda no tempo de Fernando Medina e não terá acautelado alguns pormenores. Ou durante a sua presidência de Câmara, e parece que há detalhes então importantes que não terão sido salvaguardados, como a questão da iluminação das paragens, que já uma vez aqui falámos. António Pro, vou começar por si. Sim. E apelo à vossa capacidade de síntese, senão não há tempo para o tema, que hoje é uma homenagem ao Fausto, claro. Muito bem. Muito tentando ser então sintético. A primeira nota é de que, enfim, nós já temos falado aqui noutras ocasiões sobre o tempo que as coisas demoram na Câmara de Lisboa, e este é mais um desses exemplos. O concurso, se não estou em erro, foi lançado em 2017. 2016. Depois houve a aprovação da adjudicação em 2018, depois houve contestação e estamos em 24, não é? Com a adjudicação a ter sido assinada em 2023. E, portanto, isso é uma coisa que eu acho que as mais uma daquelas coisas, regra geral, não compreendem. É. Bom, quais são os problemas? Círculos. Bom, os problemas é que, há bocadinho falávamos no espaço público, sempre que há intervenções no espaço público, obviamente que há incómodo para as pessoas, e substituir perto de 2000 paragens de autocarro, obviamente que causa transtorno às pessoas em geral e em particular aos utentes da Carris. E portanto, isso seria sempre inevitável. Mas já os agora transtornos se as coisas corressem... O problema é que isto, para além disso, não está a correr bem. As obras não estão a correr bem, são muito prolongadas entre o início da obra e a finalização da obra, ficam buracos semanas a fio com terra, com lama, quando chove, onde as pessoas vão ter que esperar pelo autocarro, e portanto eu acho que tudo isto está a correr mal, e isso faz-me lembrar uma outra coisa que é crónica, que nós aqui muitas vezes referimos, que é, há também problemas de fiscalização, e a Câmara tem esse problema crónico de não ser capaz, e não é de hoje, nem é de ontem, é de anos a fio, de dezenas de anos a fio, se quisermos. Alguma coisa está a falhar para que estas obras tenham esta deficiente coordenação de tanto tempo com o espaço público para terminar, António, afetado. Não temos. E depois há o problema do concurso e do concurso e do contrato. Parece que não estava prevista que a eletricidade fosse suportada pelo concessionário, mas era para ser, ou é, de acordo com o contrato, suportada pela Câmara Municipal, não estava assegurada a existência de iluminação nas paragens e parece que também não está assegurada a informação sobre o tempo de espera dos autocarros. Ora, no tempo de hoje não faz sentido nenhum que esse tipo de informação não seja assegurada e, portanto, aliás, já estava, que isso não estivesse previsto, mas estava implementado pela Câmara e pela Carris. Sim. Agora, o que fazia sentido é que fosse tudo integrado, sim, sim, e que esse serviço fosse oferecido, digamos assim, nas paragens e, portanto, nem o serviço de informação, nem o serviço de iluminação estão previstos e assegurados no contrato. Do que eu sei e do que eu procuro saber, a Câmara Municipal está em conversações com o concessionário, no caso com a JCDCO, no sentido de resolver estes problemas, de preferência sem custos acrescidos para o município. E, portanto, se isso for assegurado, digamos que do mal o menos. No entanto, relativamente às obras, é preciso que a Câmara reforce a sua atenção, os buracos que são feitos, o tempo que duram, as raízes das árvores que são prejudicadas e, permitam-me sublinhar, e a calçada artística que não está a ser salvaguardada. Eu ainda hoje passei na Avenida da Liberdade e a Avenida da Liberdade, que é um dos exemplares mais notáveis de calçada artística, está a ser absolutamente desrespeitado. Enfim, a calçada é feita para se poder mexer e repor, nada a opor. Agora, é que repor, é preciso é que reponham e que reponham com cuidado, considerando que aquilo é calçada artística. Carla Madeira, também ouvi o outro dia esta história que o António Proa agora frisou das raízes das árvores, que é gravíssimo, ou seja, que a JCDCO está para estas paragens que têm que ter uns buracos maiores, digamos, e umas sapatas de cimento maiores, porque são maiores, uhum, também, uhum. Então estão a destruir algumas árvores, as raízes, deixando a árvore em cima, quer dizer, daqui a, sim, 10 anos, se nos cair uma árvore em cima e matar alguém, quem é que se vai pedir responsabilidade, não é? É gravíssimo tudo o que está a acontecer. Eu, como tenho muito pouco tempo, eu queria apenas, sim, dizer que li o programa do concurso, li o caderno de encargos e convido todos a lerem o caderno de encargos, nomeadamente o anexo 4 do caderno de encargos. E aqui, de forma muito resumida, dizer que quando este contrato foi feito, a receita que o município recebia da publicidade passou de 2 milhões de euros de taxas para 8,3 milhões de euros de renda por ano. Em relação ao custo da eletricidade, era 500 mil euros por ano. O custo de eletricidade era suportado pelo município, com o anterior, que antigamente, com o novo contrato, o município deixa de suportar estes 500 mil euros e passa a suportar o concessionário. Portanto, aqui temos. Ou seja, já um JCDCO, ganho. Não é? Precisamente. Sim. Dizer que este contrato é um contrato válido por 15 anos, ou seja, 8,3 milhões de euros por ano vezes 15 dá 124 milhões de euros por ano. Era importante saber se a Câmara já arrecadou algum deste valor. E como eu tenho muito pouco tempo, dizer que no caderno de encargos, e falar só aqui de dois ou três pontos muito rapidamente, sim, a cláusula 11, cláusula 11, que fala da mobilidade e acessibilidade pedonal, em que diz que a instalação das peças de mobiliário, que a empresa contratante se obriga a cumprir a legislação em termos de mobilidade e acessibilidade. Portanto, cláusula 11, para lermos depois quando sairmos daqui, que agora não temos tempo. No anexo 4 do caderno de encargos, fala, entre muitas outras coisas, da instalação elétrica. Portanto, a instalação elétrica está prevista no caderno de encargos. Aliás, a iluminação até é que não. Até tem muitas especificidades. Até tem muitas especificidades em que fala que a iluminação tem que ser feita através de LED. Portanto, a alimentação do dispositivo está considerada como uma instalação de baixa tensão, devendo respeitar os seguintes requisitos. Por aí fora, não tenho tempo de ler aqui, mas está escrito. Volto portanto, a dizer, quanto a si está anexo a salvaguardar. 4. Além disso, também os abrigos. Portanto, fala que os abrigos devem estar adaptados à acessibilidade pedonal e que a empresa deve ver em conjunto com o município, porque é suposto um abrigo deixar passar carrinhos de bebé, de cadeiras de roda, quando é possível, e, portanto, essa situação tem que ser vista caso a caso. Sim. Também falar do mobiliário, também para deve terminar, estar Carla. De acordo, por isso nós temos aqueles bancos altos em alguns sítios. Sim. E eu olho, parece que foi de de propósito, mas em frente à minha junta, não foi, com certeza, porque a JCDCO tem mais que fazer, claro, do que ver quem é que vem aqui ao programa e quais é que são os nossos programas, mas em frente à junta de freguesia, no fundo, a calçada do Combro, há lá uma paragem que estava desmanchada desde fevereiro, portanto não é semanas, meses, completamente desmanchada, esburacada. Sim. Havia pessoas que caíam lá, pronto, hoje, pela manhã, começaram a pôr lá a paragem do elétrico, neste caso do elétrico. Pois bem, pasmo-se, a paragem tem um banco muito alto, portanto lá está, não houve articulação, atrás, portanto, nem do lado da frente, nem do lado de trás passa um carrinho bebé, portanto não se percebe porque é que a paragem não foi encostada atrás à parede ou chegou-se à frente ao passeio para o carrinho de bebé passar por trás. Ou uma cadeira de rodas, sim. É cinzento, e isto, cinzento pode ser um pormenor, mas é que o caderno de encargos tem lá tudo, e diz que em algumas freguesias da cidade, nomeadamente as do centro, e especifica mesmo, especifica a Misericórdia, a cor deve ser verde, ora aquela tem a cor cinzenta, portanto o caderno de encargos não está claramente a ser cumprido pela JCDCO, aparentemente não está a haver uma fiscalização da obra, o dono de obra, que é o município, não está a fiscalizar a obra, ou se está a fazê-lo, está a fazê-lo de forma muito incipiente, e eu acho que isso é que se deve questionar neste momento à Câmara, onde é que está a fiscalização da obra e onde é que estão as atas de acompanhamento de obra, para nós podermos acompanhar no que é que a empresa está a cumprir e não está a cumprir. O que é que nós está a cumprir? Carlos, peço que desse um poder de síntese. Já falei nisto no outro dia. São mais do que 2 mil abrigos, muitos deles novos. Eu já estive e já me inteirei também destas situações, e há graves problemas, porque para colocar novos abrigos em determinados sítios onde eles existiam, se formos a cumprir todas as regras, ele não pode lá ser colocado, para deixar passar o carrinho atrás, para deixar passar o carrinho à frente. Portanto, há graves problemas. Mas a maior parte do espaço, isso tem que ser contemplado mas, e fácil. Mas isso há já muitos sítios. Há muitos sítios. E até no Parque das Nações, mesmo as medidas e tudo isso, se o abrigo for retirado, tem que passar a cumprir as novas regras. Quando é reposto, não há espaço físico. Há muita coisa. Isto é muito, é uma obra muito complexa. O engenheiro Carlos Moedas já disse que há problemas, que se for preciso haverá multas a aplicar, e que a iluminação também se vai resolver, é outra situação que também já foi mencionada. Ana Jara, temos que terminar rápido. E muito depressa, por causa muito rápido, eu acho que isto tem tudo a ver com o facto de nós estarmos a tratar o espaço público através de um contrato de publicidade. E já vimos que há o erro da luz, não é? O erro caderno de encargos, há também bancos que se transformam em encostos, há um acréscimo brutal de publicidade enorme e painéis enormes de publicidade na cidade inteira, que já devem ter notado todos, e portanto isto é um verdadeiro caos, e eu acho que o problema é fazerem um caderno de encargos para a cidade inteira e não tratarem freguesia a freguesia, lugar a lugar, com cuidado de informar as pessoas, de trabalhar até com as juntas de freguesia e inserirem as coisas da maneira adequada. Muito bem, Ana Jara, agora vamos, dizendo às pessoas que voltamos apenas em setembro, na primeira segunda-feira de setembro, porque vamos já de férias. Ana é que escolheu a música, mas penso que é em nome de todos uma homenagem ao Fausto, não é? Sim, o Fausto faleceu há uma semana. O Fausto é um dos nomes maiores da música portuguesa e de intervenção. E foi também um grande opositor à ditadura por via da sua arte, da sua luta. Ele é o autor de uma música muito querida para o PCP, para o Partido Comunista Português, que é Carvalheza. Eu penso que toda a gente sabe a alegria que é dançar a Carvalheza. Mas eu hoje trago, porque estamos na Rádio Amália, um dos temas do álbum Por Este Rio Acima, que é Olha o Fado. Olha o Fado, que é do Fausto. Temos um podcast em archive.org, uma parceria com a Mensagem de Lisboa. O programa repete terça-feira às 11 da noite. Vamos de férias, vamos voltar só na primeira segunda-feira de setembro. Obrigada, muito obrigada por nos boas acompanhar. Férias e bom verão. Porque Lisboa também é o nosso fado. Boas férias a todos e até setembro. Eu